olho para eles, não julgando como fazem com tudo que vem. Talvez eu não preste, mas eu tô cagando, talvez realmente seja um fora da lei. Eu vou pra Budapeste, conheço um matuto mexicano que atravessa 10 quilos por mês. Talvez faça rap, muda esses meus planos e acabei escando tudo isso por vocês. Vera brinca, era 13h30, beijou minha boca, misturamos tinta. Duas mina louca ao mesmo tempo linda, uma disse que era pouco e a outra falou não brinca com a vozinha rouca. Ela louca de cocaína, porra, nessa vida que eu queria comprar umas roupas, estudar filosofia, fazer freestyle na boca. Sexta vez tá matia, se ela tiver feito copa, colocar a bolsa na pia. Querem minha dor, mas querem meu aplauso. Causar tudo que eu causo, você não se entenderia. Como John Coltrane, passeando por flows e melodias, encarando shows e contornando rodovias. No bloco de nota gramática, orgias, mas não apologias. Eu vim no Neo Hit, porradão, da massa clã, punk 4-4, malvadão. Maior assaltante, palco da região. Zé Drunk, funk, old school lá do peixão. Eu vim no Neo Hit, porradão, da massa clã, punk 4-4, malvadão. Maior assaltante, palco da região. Zé Drunk, funk, old school lá do peixão. Eu tô na pista, na crista da onda, vacilão, não pisca, desisto, xamã ministra, rima mista, sinistra, na frase longa, mina, acha que é fascista, que sai em capa de revista, faz barraco na pista, num show exibicionista, essas nunca me conquistas, humilde, tão na lista, igual cabra, visto de longe, digo logo, pega a vista, no pique do ciclista, sem discurso moralista, eu não sou pessimista, os planos eu arrisca, quantos cana me confisca, quer que eu banque o dizimista, se eu não colaboro, me põe pijama de listo, pinote é de trapezista, tipo de vigarista, dispensa exclusão. Se vacilou, tá na minha lista. Eu vim no Neo Hit, porradão, da massa clã, punk 4-4, malvadão. Maior assaltante, palco da região. Zé Drunk, funk, old school do pistão. Eu vim no Neo Hit, porradão, da massa clã, punk 4-4, malvadão. Maior assaltante, palco da região. Zé Drunk, funk, old school do pistão. Malvadão, malvadão pra tu, da massa clã.